Salve, salve pessoal, aqui é o Aaron Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero abordar com vocês o fenômeno do WMAF e seus impactos econômicos para a economia anglo-saxã ocidental. Acho que os senhores não devem saber o que significa, né, o acrônimo WMAF. Significa White Male, Asia Female, que significa homens brancos, mulheres asiáticas. Para quem não sabe, esse tipo de cruzamento interracial é o mais comum no mundo, né? E também é o mais normatizado no mundo, né? É muito comum você ver em obras, principalmente de Hollywood, né, aqueles pares românticos, né, entre homens brancos e mulheres asiáticas. O que ninguém fala é como esse tipo de cruzamento, né, entre homens brancos, normalmente de classe média, e mulheres asiáticas, gerou uma crise econômica financeira enorme nos países ocidentais, né? Principalmente os anglo-saxões, e uma ascensão econômica dos países asiáticos emergentes. Recentemente eu estava lendo um artigo no Reddit, eu tenho uma conta no Reddit, e é engraçado, tem artigos lá de todos os tipos que você imaginar. E um me chamou a atenção, que é de uma página chamada Identidade Asiática, que ele aborda sobre esse fenômeno nos países asiáticos dos homens se casando com mulheres asiáticas, os homens brancos, e levando seus recursos, o seu capital, para esses países emergentes e fazendo esses países virarem uma superpotência. Para você ver, né, como o homem, ele realmente ele move a sociedade, né? O desejo do homem por buceta faz ele correr atrás, né, de se desenvolver, de buscar riquezas, status e fortuna. Nesse artigo, por exemplo, ele fala da Tailândia, que a Tailândia, até pouco tempo atrás, era um país muito pobre, ainda é pobre, mas foi muito mais antes. E do dia para a noite, muitos homens britânicos de classe média começaram a viajar para a Tailândia e para fazer turismo, normal, mochilão. E na Tailândia eles começaram a se relacionar com as mulheres tailandesas e começaram a gostar muito delas. E casaram-se com elas, tiveram famílias com elas. Consequentemente, os homens britânicos viram a decadência da sociedade britânica e das mulheres britânicas e começaram a imigrar em massa para a Tailândia. Chegando na Tailândia, os homens britânicos viram que tinha um potencial econômico gigantesco na área de turismo. Eles começaram a comprar propriedades comerciais, imóveis residenciais a preço de banana. Esses imóveis então foram transformados em hotéis, em áreas de varejo e eles enriqueceram da noite para o dia. E hoje, na Tailândia, existe uma elite de homens brancos, né? Os famosos WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que se tornaram a elite da Tailândia. O mesmo fenômeno aconteceu nos Estados Unidos quando, nas áreas industriais dos Estados Unidos, começou a ter uma disparidade gigantesca de chineses imigrando para essas áreas industriais para fazer o quê? Espionagem industrial. Esses homens americanos brancos, anglo-saxões, começaram a se relacionar com as mulheres chinesas, que eram a maioria da mão de obra que estava ali fazendo espionagem. Aos poucos, esses homens foram se casando com essas mulheres e realocando os seus recursos, status e staff, né, o seu pessoal, para a China. O que aconteceu que cidades como Detroit, Indianápolis, Milwaukee começaram a decair, entrar em decadência, principalmente aquela região de Cleveland, em Ohio, começaram a decair, porque os homens que estavam no cargo de hierarquia superior casaram-se com chinesas e viram que era mais barato manter seus recursos na China. A mão de obra na China era mais barata, eles poderiam ganhar mais dinheiro e ter uma vida mais confortável com suas esposas chinesas, porque eles viram que a América entra num período de decadência, principalmente demográfica. E eles não sentiam mais desejo, a que a gente chama de fardo da performance, de querer ficar performando para chamar a atenção das mulheres brancas, porque elas não compensavam mais a atenção deles. Elas eram degeneradas, promíscuas, fornicadoras e adúlteras. E eles viram que as mulheres chinesas eram mais reservadas, gentis, meigas, doces e submissas. Faziam o papel de ótimas mães e esposas. Então eles substituíram as mulheres brancas pelas mulheres asiáticas. E com isso, eles não tinham mais para que ser leais à América e começaram a transferir seu capital para a China, o que levou a cidade de Detroit, de Cleveland, Milwaukee, Indianápolis, todo aquele anel do aço que eles chamam de Iron Ring, né, o anel da ferrugem. Depois vocês pesquisem em inglês, anel da ferrugem, esse é o termo certo, não é anel do aço. Ao colapso econômico e demográfico dessas regiões. Foi aí que também começou a gerar aquela crise de opioides, crise do fentanil, tudo mais, né? A classe média quebrou. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, você vê no Canadá, na Austrália, uma crise da classe média, faltando homens brancos de classe média. Os homens brancos de classe média, anglo-saxões, são de países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, estão imigrando em massa para países asiáticos. Por exemplo, os canadenses adoram as coreanas. Os australianos e neozelandeses amam as chinesas. Os americanos adoram Filipinas. E os britânicos adoram tailandesas. E você vê, né, esse fenômeno do WMF gerando impactos financeiros enormes em todos os setores nos Estados Unidos. Se você pega esse pessoal bilionário da tecnologia, a maioria dele é casado, são homens brancos casados com mulheres asiáticas. Eles não se casam com mulheres brancas. E isso gera um ódio ferrado nas mulheres brancas. Tanto que tem um vídeo do canal que eu menciono, né, que na Suécia entrou uma lei proibindo. Só que essa lei foi derrubada, tá, pessoal? Mas as feministas brancas da Suécia conseguiram colocar uma lei que proibia os homens brancos de casarem com mulheres asiáticas, a maioria do Vietnã e da Tailândia, porque, segundo elas, os homens brancos estavam fetichizando os corpos asiáticos. Mas as mulheres asiáticas não estão reclamando de terem seus corpos desejados pelos homens brancos. Elas estão gostando, porque os homens brancos têm uns genes que elas gostam e podem proporcionar a elas uma qualidade de vida que elas querem. Elas querem ter filhos brancos, entendeu? Só que a mulher sueca, ela não quer ter filhos negros com somali ou com nigeriano. Ela pode até querer foder com eles, mas elas não querem se reproduzir com eles, entendeu? E isso é a raiva delas. Só que essa lei caiu. Ainda bem. E os homens brancos continuam casando com mulheres asiáticas a níveis recorde. Recentemente a gente teve esse fenômeno do Passport Bros, né, dos homens negros migrando para a Ásia para arrumar esposa. Só que é o que acontece? Os homens negros não são desejados pelas mulheres asiáticas. As mulheres asiáticas não curtem muito deles. Passport Bros, eles cometem um erro fodido, que é eles casam com mulheres asiáticas e levam elas para seus países de origem. Nesse caso, Estados Unidos. E chegando lá, esses afro-americanos, após 3, 4 anos junto com a habitando, eles tomam um divórcio e perdem tudo. Perdem casa, perdem tudo. E depois, essas mulheres asiáticas, o que elas fazem? Elas casam com um branco. O Passport Bros, eles vão para os países asiáticos em busca de mulher. Enquanto os homens brancos, quando migram para a Ásia, eles não vão para a Ásia em busca de mulher em si. Eles vão para a Ásia em busca de dinheiro, de status, porque o fato deles serem brancos já dá um status enorme para eles. Eles podem fazer merchandising para as empresas locais. O fato de uma empresa local, tipo na Tailândia ou na China, inclusive na China tem um termo que chama white monkey jobs, né, que significa trabalhos de macaco branco. Que normalmente as empresas chinesas, para terem uma credibilidade melhor no mercado internacional, elas contratam homens brancos para fazer comercial para suas empresas, ou eles contratam staff só de brancos. Eles não precisam ter experiência nenhuma no trabalho, não precisam falar chinês, eles só precisam ser brancos e ficar lá pousando. Então a gente vê, né, que essas mulheres brancas, né, elas estão encalhando, não estão conseguindo arrumar parceiro, estão virando tudo cat lady. Quando arrumam um parceiro, normalmente é um POC, né, um people of color, e elas acabam virando mãe solteira, né? Inclusive, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já conhecem o termo White Fly ou White Exodus, que significa fuga branca ou êxodo branco, né? Que são os brancos fugindo de cidades aonde eles se tornam a minoria e grupos de outras raças e etnias vão se tornando a maioria significativa da cidade e eles acabam modificando, né, a cultura, a liderança política, né? E consequentemente acaba afetando a economia da cidade, do distrito, do condado. O que você vê é, essa questão do fenômeno WMAF, que você vê, por exemplo, as mulheres brancas enlouquecendo. As mulheres brancas odeiam o fenômeno WMAF porque o fenômeno WMAF está causando uma fuga de capital branco, uma fuga de capital de homens brancos. Com homens brancos imigrando para países asiáticos, casando com mulheres asiáticas, eles estão abandonando as sociedades ocidentais, que foi o homem branco que construiu. Consequentemente, com esses homens brancos abandonando o Ocidente, principalmente os homens brancos de classe média, que elas tanto ogerizam, né, os famosos betas, né, o que acontece? A qualidade de vida vai cair. And I said, Jim, let me ask you a question. How's Paris doing? Paris? I don't go there anymore. Paris is no longer Paris. Isso irá causar um problema demográfico, um problema econômico, um problema na segurança, que já está ocorrendo em países como França, Inglaterra, né? A Europa é um exemplo disso. Se a gente for analisar o cenário anglo-saxão, a gente está vendo o que está acontecendo no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Com essa crise de refugiados que está chegando um monte de paquistanês, indianos, né? E causando uma crise, né, na segurança pública. Os cofres públicos já não tem dinheiro suficiente, então o governo está sendo obrigado a aumentar impostos para arrecadar mais. E você vê, né, na Suécia também, com a questão dos somálios, né, e outros imigrantes afegãos, iraquianos, as mulheres brancas não vão retroceder. Inclusive, num vídeo antigo eu falo sobre isso, né? Que o homem, ele não retrocede sexualmente, e a mulher, ela não retrocede socialmente. Se ela já está acostumada com o padrão de vida, com a qualidade de vida, ela não vai retroceder, ela não vai andar para trás. É por isso que a gente vê, por exemplo, muitas mulheres brasileiras que migram para os Estados Unidos, elas não querem voltar para o Brasil, elas querem ficar lá, porque ela está acostumada com uma qualidade de vida que é muito superior à do Brasil. E isso é muito ligado ao status, né? Mulher se importa muito com status. E com os homens brancos indo para a Ásia, o status do Ocidente vai cair, enquanto o status do Oriente vai subir. E já está subindo, porque o futuro é oriental. Para encerrar o vídeo, eu quero resumir toda essa volta que eu dei aqui em uma única imagem. Como vocês podem ver aí na tela, né? Meme versus realidade. Na comunidade incel, nos Estados Unidos, lá, os Rice Incels, eles adoram colocar esse meme da mulher asiática com cara de cavalo e o homem branco nerd, né? Aí embaixo tá essa imagem que é no Canadá, em Toronto, de um homem branco magro, né? Com um porte físico desejável, com a mulher asiática com porte físico desejável, e do lado deles, uma mulher branca, gorda, anglo-saxã. O típico padrão da mulher ocidental moderna. Até a próxima.